chantagem emocional. Eu gosto. Sei que você tá procurando uma casa. Comprou a geladeira, na TV já deu entrada. Com outro vai casar. Será que tá feliz? A gente namorou há 3 anos atrás. Fui feliz demais. Quando a gente ama de verdade, o coração não muda. Vou te ligar só pra tirar a dúvida. Ah, fui logo dizendo: oi amor, você tem um pouco de mim no seu coração. Pra tirar a dúvida. Ah,